creio que nós devíamos passar agora da fase dos afetos, das emoções, para respostas. E é nisso que estamos empenhados, procurando, portanto, enfim, dentro das nossas possibilidades, aumentar a nossa intervenção política, pelo menos juntar a nossa voz àqueles que estão preocupados, solidários com a situação que se viveu aqui e noutras regiões.